Para de mentir pra mim, eu não quero mais assim. Tô com uma rosa na mão, espinho na outra. Para de me iludir, cê não vai mais conseguir. Não ouviu mais uma palavra da tua boca. Para de mentir pra mim, eu não quero mais assim. Tô com uma rosa na mão, espinho na outra. Para de me iludir, cê não vai mais conseguir. Uma palavra da tua boca. Baby, nice, ela me pediu. Desde que ela se foi, me deixou vazio. E as medalhas de ouro já não prova nada, mas serve pra tapar buraco da falta de quem sumiu. Não esqueça, mas eu sigo rio. E quem duvidou, nós até ganhou. Passou por cima de exato quando nós subiu. Baby, me nice, ela me pediu. Desde que ela se foi, me deixou vazio. E as medalhas de ouro já não prova nada, mas serve pra tapar buraco da falta. É que hoje ela pede uma bala, se veste de love de nove. Back in the beat, você vem no vital. Deixa pra lá esse papo na pau. É porque hoje eu tô bem. Por isso lança essa way. Lembra de quando os dois não aqui era nada. Hoje o emoji fez isso girar. De quebra fazendo uns versos pra gastar. Tô em Vasco, amo seu apostumar. Cê vai ficar na vontade. Liguei pro Vitor, rolê na cidade. Mas ninja, cê sabe qual é minha rap. Já disse o Tiba, my body, my body. Memória. Sabe de nada, era meus mano cantando sozinho, fazendo trap sem conta caminho. Agora tamo lotado de prato, tá brilhando mais que diamante. Olha o talento dos mano gigante. Sou criticado, não vale uma punch. Agora tamo bonito, elegante. Falaram que viro na pista, diz que é real, mas era mentira. De cima, cês acham que é minha vez, vivendo, aprendendo os pau, cê tira. Love, love, love, love. Ninja no topo do norte. Agora que eu parto uma lote. Elas querem my body, yeah. Pode mentir pra mim, eu não quero mais assim. Tô com uma rosa na mão, espinho na outra. Para de me iludir, cê não vai mais conseguir. Não ouviu mais uma palavra da